Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu desejaria aqui aprofundar um pouco um tema que foi sugerido nas aulas passadas, e que eu mencionei também no meu programa de rádio, a respeito de algumas discussões no Concílio Vaticano II, em que eu tinha observado que ali as duas posições, as duas correntes, que vamos chamar, como eles chamavam assim, progressistas e conservadores, elas se enfrentaram no, como numa justa posição, quer dizer, numa oposição mecânica, em que a cada nova proposta dos conservadores, a cada nova proposta dos progressistas, os conservadores opunham a doutrina tradicional da Igreja, simplesmente dizendo, olha, isso que você está propondo está contra a doutrina tradicional, que é uma coisa que nem precisava informar, porque os progressistas estavam perfeitamente sabendo disso. No entanto, todas essas propostas dos progressistas se baseavam em análises sociológicas, históricas, psicológicas, etc., que eram perfeitamente defensáveis de um ponto de vista acadêmico. E me surpreendeu muito o fato de que não existisse uma verdadeira discussão, houve apenas uma oposição, quer dizer, um sujeito diz uma coisa e outro lhe opõe um não e fundamenta esse não na doutrina tradicional da Igreja. De maneira que não houve efetivamente nenhuma troca, nenhum intercâmbio, né? Houve apenas uma confrontação, por assim dizer, física, né? De um sim e um não. E, no fim, tudo acabou sendo resolvido na base da votação, evidentemente. Então, isso quer dizer que tudo se transmutou num conflito político, no sentido do Carl Schmitt. Quer dizer, onde não há possibilidade de um diálogo racional, então só resta partir para a contagem de cabeças, quantos amigos e quantos inimigos. E foi assim que tudo se resolveu ali. Lendo no livro do Roberto de Mattei, os pronunciamentos da ala conservadora, eu vi que tudo o que eles disseram ali, mas praticamente tudo, já estava dito anteriormente. Estava dito, sobretudo, na encíclica Humanae Generis, do Pio XII, e, sobretudo, nas obras do cardeal Louis Billiot, que é um gigante intelectual do conservadorismo, em que, nos anos 30, 40, ele já tinha impugnado todas aquelas teses. Ademais, essas mesmas teses já estavam impugnadas desde 1864, né, nos sílabos de Pio IX. Então, tudo que os bispos conciliares conservadores fizeram foi repetir o que Pio IX, Pio XII e o cardeal Billiot já haviam dito. Então, se era para isso, então podia fazer por correspondência, só trocar papéis, não precisava reunir todo mundo em Roma, gastar um dinheirão. Tá certo? E, evidentemente, na hora que a coisa se transmuta num conflito político, quem sai ganhando? Bom, sai ganhando aqueles que têm a mentalidade mais política, isto é, os progressistas que já foram preparados para isso, com a ideia mesmo de dar um golpe de Estado. Mas partindo disso aí, partindo desse tema, que eu mencionei inclusive no programa, seria conveniente aprofundar o exame desta questão por um lado, por dois lados. Primeiro, pela diferença de enfoque quando você analisa certos problemas do ponto de vista da moral e quando analisa do ponto de vista psicológico. E nós vemos que a articulação dessas duas coisas é enormemente falha, né? E, sobretudo, foi falha durante o concílio, porque os progressistas viam armados de toda a psicologia do mundo. E os conservadores lhe opunham uma doutrina moral que não tem absolutamente nada a ver com a história e que não responde efetivamente às postulações dos progressistas. Eu vou dar um exemplo aqui, porque isto é, vamos dizer, muito interessante como exercício para nós. Um dos temas que foram levantados no concílio pela ala progressista foi o tema da superpopulação. Eu não sei se esse pessoal já tinha tido algum contato com a Fundação Rockefeller, mas apareceu um monte de bispos lá alertando para o problema da superpopulação e dizendo que, um momento, precisa baixar o fogo ali agora, volta para a esquerda tudo. Para a esquerda, esquerda, esquerda. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Perfeito. Problema aqui com o aquecedor. Então, do fato da superpopulação, eles tiravam uma conclusão de ordem doutrinal. Ou seja, que a procriação tinha que deixar de ser a finalidade prioritária do matrimônio e teria que ser enfatizado mais a união do casal em si mesmo, tá certo? Então, é claro que isso, você tirar a conclusão doutrinal de uma situação de fato já não é muito legítimo. Mas também não creio que seja legítimo você opor um mandamento moral a uma situação de fato. Né? Então, o mandamento moral não responde à situação de fato. Quer dizer, as coisas se colocam em planos totalmente diferentes. E o que eu fiquei pensando é, como foi possível esta confusão? Quer dizer, o que está faltando na mente desses debatedores para que, vamos dizer, o princípio moral tradicional possa continuar vigorando depois de integrado nele o reconhecimento da situação de fato? Se você opõe um mandamento moral à situação de fato, você pode ter certeza que a situação de fato vai ganhar. Contra fatos não há argumentos, dizia Santo Tomás de Aquino. Quer dizer, se realmente o problema da superpopulação fosse tão dramático quanto esses camaradas diziam, de pouco adiantava você dizer que a finalidade do matrimônio é a procriação, porque a procriação teria se tornado uma coisa inviável e até perigosa. De fato, não é assim. Falta muito para que a gente chegue a este ponto. E examinando a argumentação conservadora, nós encontramos o seguinte. Aqui, por exemplo, tem uma alocução. Vários cardeais falaram contra essa proposta. E aqui tem o cardeal americano Brown. Ele disse o seguinte. Um momentinho só. Ah. Ele repete aqui o magistério da igreja dizendo o fim primário da obra, fines primários operis, como se diz, é a geração e a educação dos filhos. O fim secundário é duplo. A ajuda mútua ou serviços recíprocos que se dão os esposos na sociedade doméstica. B. O remédio da concupiscência. Mas é preciso ainda dar uma atenção ao amor conjugal. Sem dúvida. Mas, quer dizer, dizem os outros, os opositores, que é preciso conceder um lugar ao amor conjugal. Sem dúvida. Mas, para dar-lhe um posto, é preciso distinguir entre o amor de amizade, segundo o qual uma pessoa quer e procura um bem para o seu amigo, como a um outro, e o amor de concupiscência, segundo o qual ele quer e procura um bem para si mesmo. O curso natural das coisas faz que, na vida conjugal, quando um dos esposos é dominado pelo amor sensível de concupiscência, o seu amor de amizade diminui em igual medida. Eu digo muito bem, essa distinção é muito clara no plano da doutrina moral. Tá certo? Porém, a doutrina moral é geral e universal, ela vale para todos. Quer dizer, essa distinção vale universalmente, independentemente das situações concretas. Porém, você suponha, por exemplo, numa relação sexual, onde começa, onde termina o amor de concupiscência e onde começa o amor de amizade. Isso é absolutamente impossível você distinguir, porque evidentemente uma coisa se transforma na outra e a outra se transforma na primeira continuamente. Ou seja, psicologicamente é muito difícil fazer essa distinção. Então, eu lembro que no século XIX, Herbert Spencer falava dos sentimentos ego-altruístas, né, em que, quer dizer, quando se visa o bem a um outro, você está automaticamente e no mesmo ato visando um bem para si mesmo e vice-versa. E podemos lembrar ainda Santo Agostinho, que dizia que as virtudes são feitas da mesma matéria dos vícios, quer dizer, a transformação de um impulso no outro. Vamos dizer, é a realidade concreta não só da relação conjugal, mas de muitas outras relações humanas. Então, você simplesmente opor, vamos dizer, à proposta de uma nova doutrina matrimonial exposta pelos progressistas, você opor a isto a simples doutrina tradicional que distingue entre o amor de concupiscência e o amor de amizade, realmente não responde ao problema. Porque, vamos dizer, também não faz sentido você dizer que a crise matrimonial contemporânea ela vem do simples abandono dos princípios cristãos, porque a conduta efetiva não é determinada diretamente por princípios, mas por impulsos, desejos, etc. Então, o problema é saber como que uma coisa se encaixa na outra e como que se transfigura, vamos dizer, o impulso à luz do princípio, como se ilumina o impulso pelo princípio, e não simplesmente opor uma coisa à outra, porque não estão no mesmo plano. Um princípio não pode estar no mesmo plano dos fatos. E quando um dos partidos enfatiza os fatos e o outro enfatiza os princípios, o que está acontecendo? Os princípios estão sendo nivelados aos fatos, tá certo? Então, o que seria preciso fazer? Seria preciso reconhecer algo que o próprio Pio XII já havia ressaltado na Humanae Generis, quando ele diz que muitas dessas teorias novas, liberais, modernistas, etc., têm a sua parcela de verdade. Então, seria preciso captar essa parcela de verdade e transmutá-la dialeticamente para mostrar como ela reafirma aquilo que está na doutrina. Ou seja, que essa distinção do amor de concupiscência e o amor de amizade continua válida moralmente, mesmo nas situações em que seja empiricamente difícil distinguir uma coisa da outra. Mas aí surge um outro problema, que não vem do concílio, que vem da psicologia do século XX. E essa confusão que vem da psicologia, eu acho que ela de algum modo se infiltrou nas discussões conciliares e muitas outras discussões contemporâneas. E eu acho que essa é uma confusão que continua, de algum modo, na mente de todo mundo. Então, vamos formular da seguinte maneira: o ser humano nasce com um feixe de instintos egoístas que aos poucos são transmutados em instintos altruístas, ou instintos de amizade pela educação, pela cultura, etc., etc. Ou esses dois impulsos existem desde o início? Essa é uma questão absolutamente fundamental, né? Porque se trata, vamos dizer, se pela natureza o homem é apenas um ser concupiscente, né, que tem que ser educado para se transformar num verdadeiro ser humano e aprender os valores da amizade, do amor ao próximo, etc., etc., a coisa se coloca de uma maneira. E se você diz que o ser humano já é, por natureza, um composto onde existe este conflito e interação dos dois instintos no coração humano desde o início, ah, bom, então o tratamento do problema tem que ser outro, completamente diferente. E, curiosamente, esta questão que está na base do problema que os bispos estão discutindo aqui, nem apareceu por ali. Então, não foi efetivamente uma discussão muito lúcida, mas apenas uma oposição no sentido etimológico da palavra oposição, que é oposição. Ob quer dizer contra, posições contrárias. Então, se é só posições contrárias, as posições contrárias já existiam antes do concílio, continuaram existindo durante o concílio e continuam existindo depois do concílio. Então, na verdade, não houve concílio algum, não houve discussão alguma, houve apenas uma oposição. Eu digo, a verdadeira discussão do negócio ainda está para começar. É isto? Então, você vê aqui, segundo o Dr. Freud, né, a primeira dessas teses é que é válida, quer dizer, o homem nasce apenas com instintos egoístas, tá certo? E depois, vamos dizer, a força, vamos dizer, da autoridade social, representada sobretudo pelos pais, impõe ao indivíduo uma repressão e entre o id, que é o conjunto dos impulsos, né, básicos, e a exigência de fora imposta pela autoridade, o ego tem que se virar e arrumar ali um modus vivendi. Tá certo? Havendo, então, vários modos de adaptação do ego a esta situação. Alguns desses modos são saudáveis, outros são neuróticos. Então, desde que o Freud colocou as coisas nesses termos, bom, houve muita discussão entre os psicólogos da linha psicanalítica, sobretudo quanto à natureza desses impulsos básicos egoístas. Em que, por exemplo, Alfred Adler dizia que os impulsos básicos não são de natureza sexual, mas são um desejo de poder. Ele havia lido Nietzsche, foi muito influenciado por Nietzsche. Ele acreditou, então, que o desejo de poder é um impulso básico. E que, portanto, o que se trata de trabalhar e modificar e modular no curso da existência não é o impulso sexual, mas o desejo de poder, que tem que encontrar canais viáveis, canais de socialização que torne aquele indivíduo, vamos dizer, socialmente possível. O Liputondi, ele vê a coisa de uma maneira mais complexa, ele vê uma constelação de impulsos básicos, tá certo? Todos, evidentemente, de natureza irracional, mas todos, de algum modo, trabalháveis através da atividade consciente do ego, que ele chama de ego pontifex, quer dizer, o ego é aquela instância que onde se dá o diálogo entre os vários impulsos contrários. Quer dizer, o mundo dos ondas é muito mais elegante do que o do Freud, porque ele vê que você já tem impulsos contraditórios. Por exemplo, você tem, claro, um impulso sexual, você tem inclusive um impulso de agressão, você tem até um impulso assassino, mas você tem um impulso social também, um impulso de contato, tá certo? Você tem um impulso de autopreservação e tem um impulso de autotranscendência também. Tudo isso já está na constituição do ser humano. Ele compara esse conjunto de impulsos como se fosse um palco giratório, onde a cada momento um impulso toma a dianteira, tá certo? Mas é automaticamente reequilibrado ou controlado por um impulso contrário, de maneira que o palco continua girando. E ele define a doença mental como se tivesse quebrado o motor que gira o palco. Então fica só um impulso, se torna o dominante e sufoca os demais. E a descrição que ele coloca dos impulsos, embora seja mais completa e mais sofisticada que a do Freud, ainda insiste no tema de que a transformação desse feixe de impulsos, quer dizer, numa criatura socialmente viável, é obra da cultura, da educação e, diz ele, sobretudo das escolhas. Quer dizer, o ego faz as escolhas e as escolhas moldam pouco a pouco o destino, né? Podendo primeiro socializar e depois humanizar os instintos. De modo que o esquema continua mais ou menos o mesmo. A base é um negócio chamado instinto, tá certo? E os valores e princípios é uma coisa que vem de fora. Todas essas psicologias que mostram o homem como basicamente um feixe de impulsos que é depois trabalhado, atenuado, modificado e melhorado pela cultura, né, deixa sempre no ar a seguinte pergunta: como pode ter começado a cultura? Né, se todos somos seres instintivos, então, né, e se a cultura sempre se opõe aos nossos instintos, então deve ter havido um primeiro sujeito que contrariou os seus próprios instintos. Tá certo? Mas ele contrariou os seus próprios instintos em nome de um instinto ou em nome de uma outra coisa misteriosa que nós não sabemos o que é? Que poderia ser, digamos, um apelo divino, uma intervenção extraterrestre ou qualquer coisa assim. Tá certo? E esse problema continuou sem solução. Carl Jung viu mais ou menos que existia esse problema e ele não aceitou a ideia de dividir o ser humano numa parte obscura e uma parte clara, quer dizer, uma parte instintual, subconsciente e uma parte refletida, consciente, que seria portador então dos valores da cultura, etc., etc. Ele achava que o centro mesmo da consciência estava no subconsciente. Então, havia uma parte luminosa no fundo do próprio subconsciente. Essa aqui se poderia chamar, vamos dizer, o eu ideal que está contido ali no fundo e que busca se realizar na vida. No entanto, o fato é que, na prática, os próprios analistas junguianos continuavam raciocinando em termos de uma parte obscura e uma parte clara. Continuavam, quer dizer, a distinção de inconsciente e consciente correspondia ainda ao obscuro e ao claro, ainda que admitindo que no fundo da escuridão do subconsciente havia uma luminosidade maior, tá certo? Que poderia refletir até idealmente, segundo Jung, a imagem de Deus no homem. A coisa se torna um pouco mais esclarecida quando o psicólogo suíço Paul Diehl, ele com os estudos dele sobre o simbolismo na mitologia grega e sobre o símbolo de Deus nas várias culturas, ele descobre que no próprio universo dos sonhos e dos símbolos do inconsciente está dado, de algum modo, uma legislação moral implícita. De modo que, vamos dizer, as forças atenuantes e civilizadoras não são coisas que vêm de fora para o ser humano, mas que já estão dadas, pelo menos em germe, no próprio mundo do inconsciente. Também, paralelamente, aparece o psicólogo russo-italiano Igor Caruso, com a ideia de que a consciência moral é um elemento instintivo e básico no ser humano e que, longe de o processo formador das neuroses ser a repressão dos instintos pela consciência moral, ele diz que é o contrário, que a repressão das exigências básicas da consciência moral é que gera as neuroses, tá certo? Então, a coisa estava indo mais ou menos nesse pé. Também, Viktor Frankl não modifica os termos da equação com a ideia do sentido da vida. Ele acredita que o sentido da vida é uma coisa que existe objetivamente e que há um sentido da vida para cada um. Portanto, esse sentido da vida ele é estrutural, ele é permanente no ser humano, ele nasce com o ser humano e ele tem que ser descoberto, ele não é inventado. Ora, se o sentido da vida é inerente ao ser humano, então, evidentemente, ele só pode ser inconsciente e, vamos dizer, o curso da vida é descrito, vamos dizer, como a transmutação do sentido de vida que está inconsciente para um sentido de vida que é consciente, que é conscientemente aceito e que daí para diante se torna o, vamos dizer, a linha mestra da existência do indivíduo. Então, as coisas estavam assim, neste ponto. Vou mostrar aqui alguns livros que foram importantes. Os livros do Paul Diao, infelizmente, sumiram do meu, da minha biblioteca, eu não sei onde estão. Ah, também foi nesse desenvolvimento, também foi interessante a contribuição do Milton Erickson, quando ele descobriu o negócio da comunicação não verbal. Ou seja, ele mostra que para baixo da comunicação consciente, na qual o indivíduo se reconhece, existe uma outra racionalidade escondida, tá certo? Que opera de uma maneira muito rápida e sutil, e que se transmite através, vamos dizer, de olhares, de gestos, etc, etc. Então existe todo um vocabulário de gestos, de posições, etc, etc, de tal modo que quando o indivíduo está dizendo uma coisa verbalmente, ele pode estar dizendo uma outra por baixo. E esta outra coisa que ele diz por baixo atinge o seu interlocutor, de maneira que há sempre dois discursos paralelos, tanto quando nós falamos para os outros, como quando nós falamos para nós mesmos, tá certo? Então, você vê que tudo isso reflete uma certa insatisfação de toda a psicologia do século XX com o seu ponto de partida, que foi a distinção do Freud entre o consciente e o inconsciente, tá certo? Algumas pessoas reclamavam, não, o inconsciente não é somente uma lata de lixo, tá certo? Ele não é somente a parte animal do homem, tá certo? Porque se quando nascemos está tudo inconsciente, então, e tudo o que está ali são apenas elementos instintivos animais, então a própria transformação desse ser instintivo no ser humano continua sendo um negócio absolutamente inexplicável, a não ser que você, né, atribua a um universal abstrato, que é a sociedade ou a cultura, uma ação efetiva sobre aquele indivíduo. Ou seja, o Freud tem o mérito de ter descoberto que existe uma psique inconsciente, tá certo? Mas este conceito do inconsciente ele continuou, vamos dizer, obscuro durante praticamente todo o século XX, né? Levando algumas escolas de psicologia ao desespero, tá certo? E à medida radical de como fizeram os behavioristas, de ignorar completamente o inconsciente. Falaram, não. Não precisamos falar disso, nós temos apenas que ver a conduta e modificar a conduta. Ou seja, a conduta é consciente e a modificação da conduta também é consciente. Então esqueça o conceito de inconsciente. Porém, a existência do inconsciente continua inabalável, tá certo? Como dizia o Dr. Gerard Mandel, um psiquiatra francês, ele diz que quem durante anos a fio, né, assistiu pacientes ali no divã, ele sabe que existe um treco chamado inconsciente, que é uma força terrível, enormemente astuta, que engana o paciente e o próprio psicanalista mil vezes. Tá certo? Muito bem, de uns tempos para cá, começaram a aparecer descobertas muito interessantes. Uma delas foi desse aqui, Malcolm Gladwell, Blink. O poder do pensar sem pensar. Vocês devem se lembrar daquela aula sobre o teste com os dois baralhos, tá certo? Em que uma espécie de pensamento não verbal, pensamento táctil, funcionava de maneira muito mais rápida, muito mais eficiente do que o pensamento refletido. O motivo disso era muito simples, é porque uma dessas formas de pensamento operava com os próprios objetos e outra operava com a sua representação na mente. Ou seja, uma fazia uma operação e a outra fazia duas. Então, essa que faz duas é naturalmente mais mais lenta, tá certo? Então, ora, mas se existe esta possibilidade do pensar sem pensar, quer dizer, esse raciocínio que está implícito até no toque, na visão, na audição, etc., etc., tudo isso se dá de uma maneira inconsciente, tá certo? Não totalmente inconsciente, é lógico, mas se dá de uma maneira tão rápida que é imediatamente esquecida. Mas isso é a mesma coisa que dizer que a parte melhor e mais eficiente da nossa inteligência, ela é rápida demais para a nossa consciência. Ou seja, somos seres brutalmente inteligentes, mas não temos consciência disto. Então, imediatamente, o conceito do consciente e do inconsciente muda 180 graus. Quer dizer, em vez de você ter um feixe de impulsos obscuros e incompreensíveis por um lado, e do outro lado a luz da inteligência e da consciência que ilumina isso, não. A luz da inteligência já está dada no próprio, está dada no inconsciente, e o consciente é que é estúpido e lento demais para poder perceber o modus operandi dessa inteligência mais rápida. Daí apareceu aqui nos Estados Unidos um psiquiatra chamado Robert Langs. Robert Langs estava um dia conversando com uma paciente que estava com um problema matrimonial e ela disse: ah, talvez o senhor devesse conversar com o meu marido. Talvez devesse fazer aqui uma sessão a três. E insistiu para que ele fizesse isso. Ele não queria, mas ela insistiu. Mas aí continuou a conversa. E ela contou várias histórias. Já não tinha nada a ver com isso, era outra coisa. Várias histórias de pessoas que interferiam na vida alheia, interferiram na vida de um casal, por exemplo. E a intervenção do terceiro provocar um desastre e fazer dar tudo errado. Ela contou uma história assim, duas, três, quando chegou na terceira, o Dr. Langs falou: opa, opa, você está me dizendo que chamar o seu marido aqui não vai dar certo. Ou seja, você de boca você disse uma coisa. Mas as histórias que você está contando dizem o contrário, mostram que um é pouco, dois é bom, três é demais. Tá certo? Então ela estava dizendo realmente o contrário do que ela havia dito. Tá certo? Comentando isto, um discípulo do Dr. Langs, que é o Andrew Hodges, que escreveu um livro maravilhoso chamado A Confissão de Obama, ele conta a história de um amigo dele que lhe pediu um conselho a respeito de um novo emprego que tinha lhe oferecido uma firma de investimentos num outro estado e que ele ia ganhar um montão de dinheiro, etc. Mas ele só temia, porque o sujeito que ia ser sócio dele nesta empresa era camarada muito problemático e imprevisível. Ele disse: eu só tenho medo disto. E o Dr. Hodges, ele disse: não, como você é um sujeito meu amigo, nós convivemos há muito tempo, eu não posso atender você como seu analista, mas posso lhe dar um conselho profissional. E assim foram conversando a respeito daquilo, até que o sujeito teve um sonho no qual um terremoto destruía a casa dele e ele perdia toda a família. O sujeito, evidentemente, não relacionou uma coisa com outra, mas quando ele foi para o novo emprego, aconteceu exatamente isso, quer dizer, houve um terremoto, toda a sua vida foi destruída, né? Ele perdeu tudo que tinha, a mulher o abandonou, levou os filhos, foi uma desgraça total. E daí o Dr. Rogers lembrou, falou: peraí, isso aí foi o que estava no seu sonho, foi o que aconteceu, quer dizer, você estava me dizendo uma coisa e o seu sonho estava dizendo outra. Tá certo? Mas foi muito depois. O Dr. Langs, a partir desta observação, e depois o próprio Dr. Hodges, eles começaram a observar a facilidade que o ser humano tem de negar coisas que ele sabe perfeitamente bem. E ele as nega porque ele as sabe apenas numa linguagem narrativa ou de imagens, e não numa linguagem conceptual. Então, ele dá um exemplo de quando ele era estagiário no hospital, ele era muito novinho, e tinha um menino de 12 anos que estava com leucemia. E ele ficou lá tratando do garoto, mas não foi possível fazer nada, o garoto morreu. Então, na hora de comunicar para a família a morte do garoto, sobrou para ele, novinho, sem experiência, chegou lá e explicou, estavam vários familiares reunidos no hospital. Isso ali, infelizmente, o menino faleceu, não pudemos fazer nada e tal. E a mãe do garoto disse, mas, doutor, o senhor deu algum remédio para a tosse dele? Ele repetiu, falando, minha senhora, o menino morreu. E ela disse, mas o senhor deu remédio para a tosse? Está dando remédio para a tosse? Daí os outros familiares falaram, não, deixa aí, doutor, pode continuar com o seu serviço, vai trabalhar, que a gente resolve isso aqui com ela. Então eles, bom, havia uma informação que era verdadeira, mas inaceitável. Mas note bem, ela não podia ser inaceitável para a pessoa inteira. Era inaceitável apenas para parte dela, porque uma outra parte sabia que aquilo era verdadeiro. Então ele disse: olha, você pode saber uma verdade num determinado plano e ignorá-la ou negá-la completamente no outro. Então foi aí que ele fez. Que esse Dr. Robert Langs e o Rogers criaram esse conceito, vamos dizer, da inteligência mais profunda. E começaram a estudar isso em milhares e milhares e milhares e milhares de casos e viram que era sempre assim. Tudo que o sujeito não sabe, e que ele precisa saber, evidentemente, não conhecimento universal, mas coisas da vida dele. Tudo que o indivíduo precisa para tomar as decisões corretas na sua vida, ele sabe. Mas, por algum motivo, aquilo é inaceitável para a parte que faz o processamento consciente, no nível conceptual, verbal das coisas. Então, apreender a verdade é uma coisa, e representá-la mentalmente é outra. E voltamos então ao caso do baralho. Quer dizer que a apreensão imediata. Ela é de uma eficiência brutal, porque ela opera diretamente com a realidade percebida. Não há representação. Então, e no outro caso, você elabora uma representação, mas até transformar os dados numa representação, a coisa pode se complicar. Ou seja, você sabe a verdade, mas você não sabe processá-la conscientemente. Então, quer dizer, o número de casos que eles coletaram nisso aí é uma coisa absolutamente monstruosa. E mostra assim, a inteligência inconsciente, ela é muito mais eficiente do que a consciente. Isso quer dizer, existe, por assim dizer, um instinto da verdade. Nós nascemos com isto. Então, o problema não pode estar, vamos dizer, no próprio inconsciente, mas na dificuldade de trabalhar isso em termos conscientes. Isto me remete, de novo, ao tema que eu expliquei aulas atrás, do trauma de emergência da razão. Ora, todos nascemos em situações que tem de ser elaborada racionalmente, de algum modo. Ou seja, as situações são muito mais complexas do que qualquer animal jamais viveu. Tá certo? Esses problemas, eles nos atingem, por assim dizer, fisicamente, realmente, desde que nós somos pequenos. Mas para poder elaborá-los racionalmente, bom, nós precisamos adquirir os instrumentos da razão. Principalmente a linguagem. E esta aquisição é demorada e complexa. Porque se trata de transformar, vamos dizer, a ordem dos fatos, a ordem dos dados, na ordem da sua representação lógica. E isso é enormemente difícil. Você imagina, por exemplo, as categorias da gramática. Para poder raciocinar verbalmente, ou conscientemente, ou alguma coisa, nós temos que ter catalogado tudo segundo as categorias da gramática, né? As categorias da morfologia e da sintaxe. Nós temos que saber substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, preposição, etc., etc. Temos que saber sujeito, verbo, objeto. Quer dizer, é um sistema complicadíssimo. Ora, tudo isto para você poder elaborar conscientemente dados cuja ordem e interconexão você já percebeu imediatamente. Porque se não tivesse percebido ordem nenhuma, você não teria o que transmutar verbalmente. Se tudo que você percebesse fosse apenas caos, tá certo? Então a elaboração racional não seria uma simples tradução, seria uma criação. Isso é absolutamente impossível. Então isso quer dizer que na percepção direta existe já, né, ordem, sentido, organização, conexão e toda uma lógica interna. Só que ela é percebida em modo concreto. E ela é percebida diretamente nos objetos e fatos. Pode ser conservada na memória como imagens. Tá certo? Porém, para você poder elaborar isso ao ponto de poder comunicar, você precisa ter todo um treinamento linguístico-cultural enormemente complexo. E é isso que eu chamo o trauma da emergência da razão. Nós nascemos com a capacidade racional, mas a conquista dela é um negócio longo e problemático, e nunca suficiente. Tanto não é suficiente que na vida adulta continua acontecendo este fenômeno assinalado pelos doutores Langes e Hodges, de que nós sabemos e nós compreendemos perfeitamente certas situações muito complexas que nós não conseguimos elaborar verbalmente ou conceptualmente. Só conseguimos elaborar, na melhor das hipóteses, narrativamente, porque aí você está lidando com as imagens diretas. Ou seja, esta expressão narrativa, ela não é, presta atenção, você tem não duas camadas, você tem três, na verdade. Você tem a percepção direta, que é a mais veloz. Você tem a sua representação em imagens, que se conserva na memória. E você tem, finalmente, vamos dizer, a elaboração conceptual e verbal, que é a mais lenta de todas. A elaboração puramente narrativa, ou em imagens, ela não é tão veloz quanto a percepção direta, mas ela é certamente mais veloz do que a elaboração conceptual. Tá certo? E por isso mesmo, esse mundo, vamos dizer, dos sonhos e das narrativas, ele é ainda a via de acesso que a inteligência conceptual tem para chegar até a profundidade daquela percepção direta. O que essas experiências desses doutores Langes e Hodges mostram é que o ser humano é muito mais inteligente e perceptivo do que ele normalmente imagina. E existe também a interferência de um segundo elemento, quer dizer, não só existe uma diferença de velocidade que impede que a inteligência conceptual apreenda o que ela já sabe, mas existe também o fenômeno da resistência. Quer dizer, você pode ter desenvolvido no curso da sua educação certos valores, certos critérios, certas normas e um conjunto de convicções. E esse conjunto de convicções pode ir contra aquilo que você mesmo percebe. Tá certo? Então, você vê que o simples problema, vamos dizer, da sinceridade é um problema da conversão de uma linguagem enormemente veloz numa outra que é muito lenta, lenta ao ponto de poder ser escrita. Isso, evidentemente, não é fácil. Tá certo? Então, digamos, se nós não entendemos isso, note bem, se eu não sou capaz de acompanhar a velocidade das minhas próprias percepções, de reconhecer a verdade que eu mesmo percebi, né? Como posso ser eu sensível à mensagem de Deus? Que é muito mais rápida do que tudo isto. A resposta é: não posso. Quer dizer que se não existe uma ponte e intercomunicação entre a inteligência conceptual, verbal, e essa inteligência imediata mais profunda, tá certo? Muito menos haverá comunicação com a mensagem divina, que é mais profunda ainda e muito mais rápida. Em face disso, eu pergunto: o que que a moral pode nos ensinar? Nada. Ela simplesmente vai nos colocar, vamos dizer, uma obrigação que nós não podemos cumprir, porque nós não temos o aparato mental suficiente para cumpri-la. Ou seja, nós vivemos no mundo, vamos dizer, da insinceridade, da mentira e do fingimento, não porque nós pessoalmente sejamos maus, é? Mas porque há um defeito estrutural no ser humano. O defeito não é irremediável. Mas esse descompasso entre a inteligência imediata e a inteligência mediata faz com que, quase que fatalmente, cada um de nós caia na mentira, no fingimento, na hipocrisia e assim por diante. Então, isto é universal. Então, digamos, bom, essa é uma marca do pecado original. Quer dizer, é uma deficiência da espécie humana. Então, agora, aí surge a seguinte pergunta. Como é, do ponto de vista emocional, a relação que se estabelece entre a sua inteligência conceptual, verbal e a sua inteligência mais profunda? Ou seja, você confia que dentro de você existe uma inteligência mais profunda que vai lhe dizer a verdade das situações, sem que você precise pensar? Ou você acredita que você está continuamente sendo enganado por ela? Em suma, você tem uma relação de confiança ou de medo em relação ao seu próprio coração? Porque isto, vamos dizer, nos remete a um antigo simbolismo que é da cabeça e coração. Então, isto que esse Dr. Langes e Hodges estão dizendo é uma coisa que já está dada na velhíssima ideia de uma inteligência do coração. Então, é o coração entendido como o núcleo do ser humano. E este núcleo sabe muita coisa. Ele sabe da verdade de todas as situações que você vive. Mas, ao mesmo tempo, ele só sabe aquilo dentro de você, né? Numa região muito profunda e oculta dentro de você, que para quase inacessível ao seu pensamento conceptual, a não ser que este pensamento conceptual, depois dele já ter levado anos para aprender a falar, a dominar os códigos sociais, etc., etc., ele reverta sobre si mesmo e descubra essa instância mais profunda, e aprenda a segui-la, né? A segui-la reconhecendo aquilo que sabe. Então, este é o segredo da sinceridade. Ou seja, o ser humano, no, na sua dimensão mais profunda, ele não tem a posse da verdade, mas ele tem a posse da sinceridade, sem a qual não há verdade. Não é isso? Então, outro dia assistindo, por exemplo, às conferências daquele doutor Ricardo Castagnone, eu acho que eu espero que vocês tenham visto, que é aquele médico boliviano, que ele era um sujeito ateu, mas começou a investigar certos fenômenos tidos como miraculosos, talvez no impulso de desmascará-los. Porém, entre outras coisas, entre outros inúmeros acontecimentos espetaculares que pontilharam a vida desse homem, aconteceu que ele foi chamado para examinar uma hóstia que havia caído no chão durante a comunhão numa igreja, e que o padre, seguindo então, vamos dizer, a norma tradicional da igreja, quando a hóstia cai, se a coloca num copo d'água para que ela se dissolva. Tá certo? Porque você não pode jogar lá fora, porque após a consagração, você diz, não, ali está o corpo de Cristo efetivamente, né? Mas se ela se dissolve e perde a sua forma, então ela já não é mais uma hóstia. Ela é apenas água. Então o padre colocou a hóstia no copo d'água e, passados alguns dias, ele foi e havia um líquido vermelho. Ele chamou-se doutor Ricardo Castagnon. O doutor Ricardo Castagnon examinou e viu que era sangue. E inconformado com o resultado, levou para o laboratório, primeiro na Austrália, depois na Itália, depois nos Estados Unidos. Vocês podem ver Procura Ricardo Castagnon no YouTube, vocês já tem várias conferências dele. Quando chegou no último exame, que ele procurou o Dr. Frederick Zugibe, que é o maior patologista cardíaco do mundo, né? O Dr. Frederick Zugibe examinou aquilo e disse: olha, isso aqui realmente são células do miocárdio de um paciente que sofreu muito, porque tem as marcas do sofrimento cardíaco aqui, tem um excesso de glóbulos brancos que mostra uma reação a uma invasão, um ataque. E a coisa mais absurda é o seguinte: no instante em que você colheu esta amostra, estas células estavam vivas. Bom, isso é um fato. É um fato da ordem física. De por que que a nossa mente reage a isso e por que que tanta gente ainda assim não se persuade? Não é porque há uma resistência, porque uma crença impede. É porque este fato é direto demais para poder ser processado pela nossa inteligência conceptual. Ele só pode ser compreendido no nível da inteligência imediata. Mas se não temos acesso à inteligência imediata, muito menos teremos acesso a um fato da ordem divina que está clamando para que nós o enxerguemos. Então, quer dizer que essa dificuldade não provém necessariamente de uma má vontade individual, mas ela reflete novamente, né, uma espécie de deficiência estrutural do ser humano. Muito bem. Para nós, isso traz, vamos dizer, uma lição das mais óbvias. Se vocês se lembram do comentário que eu fiz ao texto do Romano Guardini sobre Sócrates, vocês se lembram que o esforço de Sócrates não era persuadir as pessoas nem provar nada, logicamente, mas apelar ao testemunho dos seus ouvintes. Ele dizia as coisas, diga, agora vocês me digam se não é assim. se não foi assim com vocês também. É? Bom, esse testemunho esbarra, evidentemente, no, em duas camadas do problema da sinceridade. Primeira, sinceridade para com os outros, e segunda, sinceridade para consigo mesmo. Se a primeira pode ser obstaculizada por interesses, temores, preconceitos, etc., etc., etc., a segunda é obstaculizada por esta diferença de ritmo e de velocidade entre as duas inteligências que eu estou me referindo. Então, voltando ao exemplo de Sócrates como fundador da filosofia, ele diz muito bem, qual é a função da filosofia? É? Fornecer provas e mais provas em favor de alguma doutrina? É? Ou, ao contrário, aplanar sempre que possível o trajeto entre a inteligência conceptual e a inteligência imediata? Esta é que tem sido a minha ideia aqui. É? E é por isso que os alunos que frequentam esse curso, não é que eles entendem mais coisas de filosofia com o tempo, não, eles se tornam efetivamente mais inteligentes e mais perceptivos. E esta é a função da filosofia. E a função da filosofia é criar filósofos, pessoas que são aqui, amantes da sabedoria. Ou seja, o que é um amante da sabedoria? É alguém que, em vez de ele ter medo e desconfiança em relação àquela inteligência mais profunda que está no seu coração, ele a ama, está aberto a ela. E estando aberto a ela, ele pode estar aberto também à realidade divina. Senão, nada é possível. Tá certo? Então, depois dessa explicaçãozinha, vocês retornem ao que eu comecei dizendo sobre as discussões no concílio, e vocês vão ver como tudo aquilo foi enormemente tosco e primitivo no fim das contas. Né? Eu digo, o que que podia sair de bom daquilo? Absolutamente nada. Não é isso? Então, bom, é isso. Vamos fazer uma pausa aqui, daqui a pouco a gente volta. Então vamos lá, aqui temos algumas perguntas. E o Tauan Monteiro pergunta: a partir da sua exposição, como poderíamos compreender a literatura e as artes? É, uma vez que, por um lado, elas são elaboração intelectual, uma abstração, mas, por outro lado, são totalmente voltadas para a experiência. Bom, é mais que evidente que as artes são uma tentativa de mediação entre esta inteligência mais profunda e a inteligência conceptual refletida, e sem dúvida, o treinamento na literatura, nas artes, facilitará a compreensão disso. Quer dizer, você sabe ouvir as histórias, compreender a mensagem delas. Agora, note bem que, quando a gente fala em histórias, tanto o Dr. Lengs quanto o Rogers, eles dizem que essas histórias que você mesmo elabora, no, nos sonhos, ou até no que você. As histórias que você conta durante o dia a respeito do que aconteceu, em tudo isso existem mensagens, mas as mensagens são só para você. Quer dizer, elas se referem a situações concretas suas, de modo que, de alguma maneira, só você tem a chave disto. Tá certo? Outra coisa, Tauan disse que conheceu o professor Ricardo Velho Rodrigues e que ele havia perdido o meu endereço. Você, bom, você dá o meu endereço de e-mail e meu telefone para ele, se você tiver, ou o meu Skype. Não. O endereço de e-mail é melhor. Aqui. Clelton Mamede Faria me manda dois projetos de estudo. Então, olha, eu, pelo que eu li aqui, eu li um pouquinho, o negócio está excelente, mas não vai dar para eu tratar disso aqui porque tem três ou quatro páginas. Então, eu sugeriria que você colocasse isso no fórum do seminário para discussão, ou, melhor ainda, eu peço que você deixe isso para mais adiante quando eu começar a analisar os trabalhos e propostas de trabalho. Eu acho que ainda é muito cedo até para discutir propostas. aqui. Atos Barbosa Lima. Ele diz que na palestra sobre o totalitarismo islâmico, ele diz que Maomé, como estadista, era um gênio absolutamente extraordinário. E ele diz: bom, mas então se era assim, como é que ele não pensou sobre a própria morte e o que ia acontecer no dia seguinte? Porque o fato é que logo que Maomé morreu, né, a sociedade islâmica já virou uma confusão, uma guerra de todos contra todos. Ele diz: muito bem, olha, eu não conheço um único estadista que tenha agido de maneira sábia para além da sua própria morte. Nenhum faz isto. Agora, você não pode negar que o sujeito que consegue, ao longo de apenas 28 anos, unificar, né, centenas de tribos diferentes e transformar aquilo no império, que ele é um governador de um governante de gênios. É impossível negar isso aí. Eu não disse que ele era um legislador de gênio, né? Diego Padão pergunta: estou no início do curso e tenho uma dúvida que pode parecer pueril, mas a mim tem me dado o que pensar. Na aula 29, o senhor fala sobre o livro Didascalicon, de Hugo de São Vítor. O senhor se refere à maneira como se lia no passado, em voz alta ou mexendo os lábios, subvocalizando. Confesso que para mim a leitura movendo os lábios é lenta e fastidiosa, e então eu reservo essa modalidade para textos filosóficos ou outras de maior densidade. Para ler ficção, continuo adotando a forma silenciosa. Bom, para ler ficção você tem que adotar a forma silenciosa, porque de alguma maneira você vai tentar visualizar as situações e não vai, e para isso você precisa ler com maior velocidade. Daí pergunto eu: é possível chegar ao mesmo grau de envolvimento e compreensão no texto através da leitura silenciosa? Como chegaria lendo em voz alta e mexendo os lábios? Você mesmo já encontrou a solução? Se você diz que você só lê à maneira antiga, subvocalizando, textos que são de maior complexidade, e quando você lê ficção, você faz a leitura muda, você já encontrou a solução perfeita, exatamente assim que se faz. Porque você vê, na ficção, o que interessa não é tanto a fórmula verbal. Você tá lendo um texto que remete a acontecimentos reais ou possíveis. Tá? Esses acontecimentos vão ter que ser imaginados. Então, existe aí um elemento visual e até táctil que é mais importante do que o texto em si. Miriam Macedo pergunta que se eu poderia falar mais sobre a marca do pecado original referida há pouco. Eu falei: bom, eu não disse que isto é a marca do pecado original, eu disse que isto é certamente uma das marcas do pecado original. Quer dizer, a impossibilidade ou a dificuldade que o ser humano tem de se comunicar consigo mesmo. Se ele não tivesse essa dificuldade, ele não teria dificuldade de ouvir a mensagem divina. Quer dizer, o problema não está tanto colocado entre nós e Deus, mas entre nós e nós mesmos. Demian Gonçalves: ao ler o artigo A Família em Busca da Extinção, fui levado a refletir não somente sobre esse assunto em particular, mas sobre o conservadorismo em geral. O que não posso deixar de notar quando confronto o meu posicionamento político com a minha situação existencial é que parece haver um hiato intransponível entre ambas as coisas. Por exemplo, o valor das instituições intermediárias, como anteparo ao individualismo atomístico, de um lado, e de outro lado ao estatismo, parece-me algo evidente no plano intelectual, mas no meu caso não corresponde a nada de vivenciável na prática. Não consigo imaginar meios de compartilhar objetivos duradouros com a minha família, ou menos com a maior parte dela, nem de que modo poderiam revitalizar-se as demais instituições intermediárias. Bom, muito bem, o fato de nós termos chegado a uma conclusão, num diagnóstico histórico sobre como a destruição das autoridades intermediárias, das instâncias de poder intermediário, facilitou a ascensão do Estado totalitário, não quer dizer que nós tenhamos um remédio para isso, e muito menos que nós possamos viver esse remédio na nossa vida pessoal. Não, nós estamos falando de uma desgraça de plano de escala mundial. Como poderíamos resolver isso na nossa escala pessoal? Isso é impossível. Quer dizer, nós vamos ter que viver essa divisão que você diz entre a sua suas convicções políticas e a sua vida pessoal, falou: bom, você vai ter que viver nessa divisão e você vai ter que suportá-la. Isso não tem solução. Tem arranjos. Mas é o tal negócio. A ideia de solução. Outro dia, ouvindo uma conferência do Thomas Sowell, ele disse uma coisa maravilhosa. Ele disse que todo o problema dessa mentalidade revolucionária é que as pessoas acreditam que existem problemas e soluções. E ele falou: não existem soluções. Só o que existe é você melhorar um pouquinho uma coisa à custa de piorar um pouquinho uma outra coisa. A vida sempre foi assim. Isso quer dizer, a perspectiva de solução, a própria ideia, vamos dizer, de um estado de equilíbrio paradisíaco, seja na nossa vida pessoal, seja na escala social, faz parte da ideia revolucionária. Ao passo que a concepção cristã tradicional é a seguinte: esta vida, ela é um desequilíbrio, ela é um teatro do absurdo, e as suas finalidades só se cumprem, só se revelam e se cumprem na escala da eternidade e não aqui. Tem um ensaio do Julião Marias que eu te recomendo, já, Mundo e Paraíso. Bruno Braga, assisti a conferência do Roberto de Matteis sobre o Conselho Vaticano II, onde ele cita o nome de Dom Helder Câmara, falando do relacionamento dos representantes da ala progressista. Você poderia explicar o papel do Dom Helder em todo esse processo? O Dom Helder teve um papel muito discreto no Conselho, mas muito discreto é muito importante. Ele falou pouco, ele se pronunciou pouco, mas ele era o grande articulador, o camarada que reunia os sujeitos da ala progressista e foi um dos grandes forjadores da unidade dessa ala progressista durante o concílio. Então foi um papel mais político do que outra coisa. Daí ele pergunta bem: o Papa Bento XVI, ao manifestar o propósito de retomar os documentos do Concílio Vaticano II, tem alguma pretensão de corrigir ou pelo menos amenizar todos os equívocos e distorções? Obviamente tem. Agora, se isto é possível fazer apenas mediante uma reinterpretação dos documentos conciliares, bom, isso é o que veremos. A ideia dele é o seguinte: só valem as interpretações que forem coerentes com a doutrina tradicional da Igreja. No que se afastar da doutrina tradicional da Igreja, está errado. Bom, isso é absolutamente inquestionável, tá certo? Mas eu pergunto se isso basta. Porque você reafirmar a doutrina tradicional é uma coisa, e você usar a doutrina tradicional como um instrumento para a compreensão das situações reais do presente, tá certo? E um instrumento para você encontrar caminhos da situação presente é outra completamente diferente. Então, foi isso mesmo que eu falei a respeito do concílio. No concílio eles se limitaram a dizer tais ou quais coisas estão contra a doutrina tradicional. Falei: bom, mas não precisa nem dizer, porque os caras que inventaram essas novidades já inventaram contra a doutrina tradicional mesmo. Tá certo? Então, isso é a mesma coisa que você informar um comunista que ele é comunista, né? E eu acho que quando eu leio os documentos do pessoal católico conservador, eu vejo que eles ainda estão mais ou menos, por uma compreensível reação emocional, ainda estão na reafirmação, na pura e simples reafirmação da doutrina tradicional. Pouquíssimos são os que fazem o esforço de reinterpretar as coisas. O próprio Roberto de Mattei, ele faz esse esforço, ele recontar a história do Concílio Vaticano II. Já é um esforço de compreensão. Bom, eu acho que hoje vamos parar por aqui. Tá bom? Então, até a semana que vem. Muito obrigado.